Rádio Grande Vale, AM, 1580 kHz, Paraibuna. Música, informação, utilidade pública. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Rádio Grande Vale, a voz de Paraibuna. Rádio Grande Vale, a rádio que você esperava, com a qualidade que você merece.